juízo prévio para fazer informado ao senhor empregador, falar para o empregado que daqui a 30 dias tem seu trabalho encerrado. O aviso prévio tem mais de uma natureza: dispensa sem causa justa ou extinção da empresa. Quando o patrão não exige o aviso trabalhado, é aí que nós chamamos de aviso indenizado. Cordel do Trabalho, um viva a cultura popular e a cidadania. A Matra 13 e Tribunal do Trabalho da Paraíba.